Se você não sabe, nós temos uma reunião de oração, quarta-feira pela manhã, ela é dirigida pelo irmão Silvio. É uma bênção porque começa às 9 horas da manhã e você pode ficar o resto do dia debaixo dessa orientação de Deus, debaixo da oração que você fez aqui. Então, se você puder, tiver tempo, não estiver trabalhando nesse horário, vai das 9 até umas 10h30 mais ou menos, esteja aqui em nome de Jesus para estar orando. E nessa quarta-feira, eu substituí o Silvio por causa do trabalho dele, trabalha em turno. Eu comecei a falar de um assunto que tem a ver com água, água da vida. E é impressionante como a maioria dos textos que nós vamos ler aqui tem a ver com isso, com água. Vamos começar lendo João 7, verso 37. Por favor, coloca aí na tela. João 7, verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Repara que o texto diz assim: no último dia, o grande dia da festa. Essa festa referida aqui nesse texto é a festa dos tabernáculos. Uma das festas, um dos dias santificados e para serem festejados, festejado pelo povo judeu como lembrança do que Deus fez. Particularmente a festa dos tabernáculos era o povo judeu se recordar da bondade de Deus durante os 40 anos do deserto, em que eles moraram em tendas. Eles estavam indo em direção à terra prometida e eram sustentados por Deus todos os dias. Todos os dias caía comida dos céus para eles. Eles andaram durante 40 anos e diz a palavra que os sapatos não se gastavam, as roupas não se gastavam. Então houve um sustento muito grande. E a festa dos tabernáculos é justamente para que o povo de Israel se lembre disso para sempre. O que eles faziam? Durante 8 dias, eles saíam de suas casas de alvenaria e montando barracas, montando tendas, ficavam durante 8 dias nessas tendas. E um dos rituais dessa festa, provavelmente, eu li que aconteciam todos os dias, nesses 8 dias, acontecia o seguinte ritual. Eles pegavam jarros de ouro, iam no tanque de Siloé, enchiam aqueles jarros com água e saíam cantando em direção ao templo. E na frente do templo eles despejavam aquela água. O interessante é que o que eles cantavam está lá em Isaías 12. Por favor, põe para mim Isaías 12, versos 2 e 3. Eles cantavam mais ou menos isso: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Agora imagina a cena. Jesus está vendo e muito provavelmente participando da festividade. No último dia, quando esse ritual está terminando, em que eles estão indo com esses jarros para jogar diante do templo e cantar que eles estão tirando água das fontes da salvação, Jesus se levanta e fala para quem quiser ouvir o que está ali em João 7,37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então o contexto desse texto está aí. Ele aproveitou uma festividade para dizer assim: vocês estão falando de água, vocês estão ligando água à salvação, vocês estão dizendo que Deus é que promove a salvação, então olhem para mim, Jesus, e aquele que tem sede, sede de salvação, vem a mim e beba. Olha que show, olha como Jesus aproveitava, e devia ser difícil, né? Porque ninguém podia imaginar naquele momento que um galileu ia se levantar, humilde como era Jesus, tudo, ia falar que tudo aquilo que estava sendo representado ali, na verdade, era simbolizado ou representava a pessoa de Jesus. E é isso que ele diz ali. Bom, e eu acredito que na altura as pessoas tenham entendido mais ou menos, né? Que tipo de sede era essa apontada por Jesus. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pode ser que muitos tenham levado a coisa literalmente. Oh, talvez ele tenha passado no tanque de Siloé e tenha aí um reservatório junto com ele. Muitas pessoas podem não ter entendido que aquilo ele queria falar e estava mencionando a vida eterna, a salvação para toda a eternidade. Eu vi um comentário de um cidadão que ele disse o seguinte: que ele só considera racional, um ser inteligente, dois tipos de pessoas. Ele diz assim: aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, porque o encontraram, e aqueles que procuram a Deus de todo o coração, porque ainda não o acharam. Então ele está querendo dizer o seguinte: ele olha para a humanidade e ele acha racional apenas o ser humano que tem Deus ou que está buscando a Deus. Porque o cara que está aqui na terra e não dá lhufas para Deus não pode ser racionalmente equilibrado. É isso que ele está dizendo. Gente, se a gente olhar para o mundo hoje, segundo a ótica desse cidadão que escreveu isso, a gente vai dizer que o mundo é irracional, porque eu nunca vi uma época em que as pessoas se afastassem tanto de Deus ou do interesse de saber alguma coisa de Deus. Eu estava comentando com as pessoas que estavam aqui na quarta de manhã que aquele livro que eu citei aqui de púlpito, Deus, um Delírio, já está nas livrarias. E eu peguei esse livro na mão essa semana e olhei na contracapa, e ali tem os comentários de comentaristas dos principais jornais do mundo, jornais ingleses, americanos. Eu queria que vocês vissem os comentários, mas elogios assim, dizendo que o cara é um homem cheio de coragem, de visão, porque ele escreveu um livro dizendo que Deus, na verdade, é a maior mentira que já foi inventada pelo ser humano. Então hoje, nós vivemos debaixo dessa ótica da humanidade, uma ótica irracional. Porque, se a gente for ver, o natural, pela maneira como nós fomos criados, pela maneira como aconteceu a queda, pela história da humanidade, o natural deveria ser: todo ser humano hoje, sobre a face da terra, está buscando a Deus de alguma maneira. Ao contrário disso, ninguém está preocupado com a sua salvação. As pessoas estão preocupadas consigo mesmas. Elas estão querendo progredir na vida, estão querendo ter dinheiro. Algumas estão querendo extrapolar e querem poder, fama e outras coisas que só o mundo pode oferecer. Ninguém se comporta, por exemplo, do jeito que as escrituras pedem que nós nos comportemos. Olha só o que diz o Salmo 42. O Salmo 42 é a manifestação do salmista mostrando talvez o que deveria ser natural na tua vida, na minha vida e na vida das pessoas que estão aí fora. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha que coisa linda. Assim como um animal que ao correr, pular, saltar, gasta muita energia e sente muita sede e precisa repor essa energia bebendo água, assim o salmista diz: assim é a minha vida, assim é a minha alma almejando a Deus. Segundo essa ótica aí, eu deveria passar 24 horas por dia ligadão em Deus, apesar de todos os nossos problemas, de todos os nossos afazeres. Talvez para preencher o vazio existencial, o certo fosse a gente estar vivendo dessa maneira. Ou como fala o Salmo 63, por favor, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, sempre voltando para esse assunto, água, sede. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Você olha, muitas vezes, durante anos de seca, algumas regiões do Nordeste, e você vê aquilo tudo rachado assim, você imagina como seria bom se, né, essa terra fosse abençoada com um pouco de água. O salmista está dizendo aqui que a alma dele anseia a Deus, deseja a Deus, como essa terra que está rachando deseja a água para poder voltar a ter vida. E por que isso? Por causa do texto que está em Gênesis capítulo 1, verso 27, por favor. Olha o que diz lá. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus foi colocada no teu DNA, vamos dizer assim. Não tem jeito de sair. Por isso que o ser humano que não quer nada com Deus, ele geralmente sofre de sede existencial. Muitas vezes, mesmo tendo muita coisa, ele tem crises existenciais. Por quê? Porque no DNA dele, espiritual, ele tem algo com Deus, com esse ser que o criou. Ah, mas o pecado veio e detonou isso, em parte, em parte. Todos os seres humanos continuam com essa característica. Terem sido criados, porque nós somos uma raça. A raça humana descende de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados dessa maneira, imagem e semelhança de Deus. O que vem a partir deles é semelhante a esse primeiro casal. É lógico que o pecado afetou demais essa relação, afetou demais a imagem de Deus no homem, mas ela continua a existir. E como que a gente percebe isso? Porque a maioria das pessoas que tem crises em sua vida, crises existenciais, elas buscam alguma coisa para preencher essa crise, esse vazio. Muitas entram de cabeça nas drogas. Depois de um tempo, percebem que se afundaram mais ainda, que a coisa ficou pior. Muitos trabalham a vida inteira e fazem como aquele que foi chamado de louco na palavra, que juntou tesouros na sua vida e disse para sua alma, agora descansa. E aí ouve Deus dizendo assim, louco, se pedirem a tua alma hoje, você tem o que para dar para Deus? Nada. Então isso também não é suficiente. E de repente chega um momento na nossa vida, na nossa caminhada, e eu costumo dizer que todo aquele que com toda sinceridade busca a Deus, Deus se deixa achar por essa pessoa. Eu comentei aqui na quarta de manhã uma coisa que o Fernando uma vez me falou. Ele ouviu a voz de Deus numa sessão de batuque, foi isso? Num centro espírita que ele frequentava. Ele ouviu a voz de Deus aonde Satanás faz a festa. Por quê? Porque muito provavelmente ele estava ali tentando achar algo e preencher o seu vazio existencial, e com toda sinceridade ele achava que estava servindo esse ser superior que muita gente chama de Deus. E de repente ali dentro, ele ouve uma voz que fala com ele, que ele percebe que não tem nada a ver com tudo aquilo que ele estava vivendo. E de repente, depois de um tempo, não sei quanto tempo, Zé Luiz, amigo dele de infância, Deus coloca no caminho dele, Deus coloca a fonte da vida no caminho dele, e está aí ele hoje, em nome de Jesus, louvando a Deus, oferecendo sua vida para Deus. Isso é uma coisa para a gente pensar, queridos, porque nós somos cristãos. Ou seja, eu sou aquela pessoa que um dia teve um pouco ou muito dessa crise existencial. Eu falo sempre para vocês que fui para Jesus porque eu tinha medo do que ia acontecer comigo depois dessa vida. Eu não tinha medo de nada nessa vida, eu tinha medo depois dessa vida. Eu tinha certeza que eu era eterno, que não era possível que eu tivesse vindo à Terra para viver aqui alguns 60, 70 anos e depois desaparecer. Eu tinha certeza que Deus existia, mas eu não sabia se o céu era real, se o inferno era real, se havia salvação eterna, se havia perdição eterna. E isso frequentando uma igreja dita cristã desde o nascimento. E de repente, nessa ansiedade para poder obter as respostas para indagações que me metiam medo, eu consegui descobrir a Jesus Cristo. E essas inquietações só pararam quando eu tive certeza que eu estava no caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Então eu sou um cristão que, como diz a palavra, da minha vida fluirão rios de água viva. E aí eu faço a mesma pergunta que o Fábio fez durante o louvor. Fez-se tudo novo nas nossas vidas, depois desse encontro? Depois de Deus ter respondido para você, do mesmo jeito que Ele respondeu para mim, e aquietou toda a nossa crise existencial, eu sou nova criatura? Está brotando água viva da minha vida? Ou eu estou passando por um tempo de sequidão? Olha o que diz Jeremias 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa foi a maneira como Deus te achou, como Deus te encontrou, com um amor inexplicável, absurdo, de grande, de infinito, e com benignidade Ele te atrai. Ou seja, Ele se deixou achar por você. Porque se Deus ficasse parado nos céus, aguardando o nosso bom senso, vindo dessa imagem e semelhança que lá no fundo ainda existe, não aconteceria nada. Precisou Deus olhar, precisou Deus nos amar em Cristo Jesus, precisou Ele com muito amor, muita bondade, muita benignidade nos atrair para Ele. Foi assim que Ele fez. Jeremias 2, 32, aqui tem a reação do povo chamado povo de Deus na antiga aliança, em relação a isso. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Muitas vezes é isso que nós temos oferecido. E é engraçado que Deus faz essa comparação com uma noiva que está se preparando para o seu casamento e esquece, vamos dizer, esquece o vestido de noiva. Vai sem isso. Está dando a mínima para esse casamento, né? Deus faz essa comparação com o povo que Ele amou, que Ele atraiu com toda a sua benignidade para Ele na antiga aliança. E diz assim: olha, por muitas vezes vocês me trocaram por outros deuses, por muitas vezes vocês se esqueceram de mim, eu que sou esse Deus que amo, que promovo salvação no meio desse povo. Então, uma coisa é uma coisa impressionante o que a gente pode fazer para decepcionar esse Deus que proclamou primeiro para o povo hebreu e depois para toda a humanidade, o que está, por exemplo, em Isaías 55, por favor, Isaías 55, de 1 a 3, que diz assim: "Ah, todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi." Se você é um cristão, se você nasceu de novo, é nova criatura, espiritualmente falando, você entende que esse texto aí, o Senhor está falando através do profeta, e está falando em água, vinho e leite. E você, como nova criatura, que tem o Espírito Santo te ensinando, te orientando, você entendeu que isso daqui não é físico, não é alimento para a matéria, mas é no sentido espiritual que o Senhor vem e sacia toda a tua sede, todas as tuas necessidades. Olha que coisa maravilhosa. É fruto do amor de Deus que se deixa achar por aqueles que o buscam. É o cumprimento do que as escrituras dizem. Vamos ver mais um texto. Continuação, Isaías 55, 6 e 7. "Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar." Aqui o Senhor está usando a boca do profeta, quase que se humilhando, para que ele possa ser achado por um povo que ele nunca deixou de amar, e que vivia trocando ele por qualquer outra sensação. Jeremias 29, verso 13, o verso 12 está ali, ó, na nossa campanha de oração, 24 horas, ó lá: "Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei." O 13 diz assim: "Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração." Nessa caminhada, Deus se derramou, gente. A gente pode dizer que esse ser se humilhou para que você o achasse, para que eu o achasse. Por isso que ele exige esse tipo de entrega. Por isso que ele diz que ele vai ser achado, vai se deixar achar, por aqueles que o buscarem de todo o seu coração. Essa sede que Deus matou é muito importante. Talvez você não se lembre, graças a Deus por isso, de crises existenciais que você pode ter tido antes de conhecer e ter Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A minha vida, por exemplo, era: nunca roubei, nunca matei, nunca cheirei droga nenhuma, nunca usei droga. E tinha esse questionamento pavoroso, tinha medo da morte. Meu, o que vai acontecer depois daqui? E ele sossegou meu coração, tranquilizou a minha alma, meu espírito, quando eu aceitei, quando eu aceitei o convite que ele faz. Olha, eu estou à porta do teu coração e bato. Se você escutar e abrir a porta do teu coração, eu entro e faço morada na tua vida. Mas Deus, muitas vezes, diante das coisas que acontecem, ele fica triste. Porque muitas vezes nós damos mancadas gigantescas. Muitas vezes, aqueles que são alvos do amor de Deus não dão a devida importância para isso. Olha Jeremias capítulo 2, versos 12 e 13, o que o Senhor fala através desse profeta. Ele diz assim pela boca do profeta: "Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. De novo, Deus falando sobre água, dizendo que ele é esse manancial que sacia. Por isso que Jesus se levantou naquele momento e disse assim, ó, algum de vocês tem sede? Sede da vida eterna? Sede de Deus? Sede de salvação? Vem a mim e beba, eu posso saciar. Foi isso que ele disse para a mulher ali no poço. Você está tomando dessa água, daqui a pouco você vai sentir sede e vai ter que vir buscar mais água. Se você beber da água que eu posso te dar, nunca mais você terá sede. E de repente Deus, falando com o povo da antiga aliança, não está falando com a igreja, está falando com o povo hebreu, ele diz assim, olha, vocês cometeram dois erros muito grandes. Primeiro deixaram o manancial, esse manancial, essa de águas vivas, que podem realmente saciar a sede do ser humano. E foram lá e construíram caixas d'água furadas, onde a água vai e vaza, e você perde o produto que está ali naquela caixa d'água. É isso que ele está dizendo aqui. Ao invés de pegar aquela coisa maravilhosa que Deus dá e sacia a nossa sede, o ser humano, numa altura da história do povo hebreu, ele preferiu olhar para uma caixa d'água furada, rota, para poder se abastecer da água. É lógico que não deu certo. João 4, 13 e 14, aquele texto da mulher à beira do poço. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, a água do poço onde ela estava tirando água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Deus fez tudo novo. Você ainda sente isso? Se Deus fez tudo novo, você precisa ser como essa fonte a jorrar água. Sabe para quê? Para que pessoas aí fora experimentem desse Deus e possam ter suas crises existenciais também curadas, como você foi um dia. Então, como cristão, a tua responsabilidade é muito grande. E quando o Fábio perguntou aqui, olha, mas está tudo novo mesmo na tua vida, eu falei, meu, é a ação do Espírito Santo, porque essa era realmente a pergunta que eu tinha para fazer para a igreja. Como é que você se sente hoje? Você se sente como essa torrente de água de vida, essa torrente de água viva saindo do teu ser? Ou ela está seca? Ou parece aquela rocha bem seca, bem que não alimenta, que não ajuda, que não restaura a vida de ninguém? Será que como cristãos a gente vai agir um dia como povo hebreu? Será que a gente vai trocar Deus por outras coisas? Será que nós estamos já fazendo isso? Analisa os interesses teus presentes e veja se há aí alguma troca entre Jesus como centro da tua vida e outros valores, de repente tentando todo dia ocupar o centro da tua vida. Olha o que Jesus continua dizendo naquele texto que a gente... Põe de novo João 7, 37, por favor. Olha o que Jesus continua dizendo depois daquele texto que abriu a nossa pregação. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Seguinte, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha o que você recebeu, ó, a presença do Espírito Santo na tua vida. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Depois dele se manifestar ao final da festa dos tabernáculos e dizer que ele era a água da vida, que podia saciar a sede de salvação de todo aquele povo, um grupo acreditou, outro grupo acreditou mais ou menos, e um outro grupo queria meter a mão na cara dele, se pudesse meter ele dentro da cadeia. E muitas vezes, queridos, é o perfil, é o cenário da nossa pregação, do nosso testemunho. Você sai daqui e vai lá fora como uma fonte da onde jorra água viva, e você precisa dar de beber para essas pessoas aí fora. Faz parte da tua vida, faz parte do teu chamado, faz parte do teu ministério. O Senhor nos constrange a isso. Agora é lógico que você vai achar, como Jesus achou, pessoas que vão te achar, olha, pô, o cara deve ser profeta, o cara é religioso, olha que bacana, tudo, e vai embora. Outro vai chegar e falar assim, meu, que lindo, é isso que eu estou precisando, me fala mais. Até que um dia ele seja tocado e Jesus, através do Espírito Santo, complete a obra nessa pessoa e ele seja nova criatura. E vai ter gente que vai falar, ô Mané, vai ver se eu estou na esquina, porque eu não posso ouvir falar de religião, não posso ouvir falar de crente, porque eu vejo aqueles caras na televisão pedindo dinheiro. Eu não aguento isso, cara. A mim vocês não enganam. Você vai ouvir de todo tipo. Mas não é porque a gente vai ouvir, e não é porque Jesus ouviu, que o ministério dele cessou ali. Ele se levantava e se declarava o Filho de Deus, e no instante seguinte já tinha gente querendo botar a mão nele e jogar ele na cela mais profunda e fétida que tivesse em Jerusalém. Mas ele parou? Não. Com amor ele nos amou, e com benignidade ele nos atraiu. Ele foi até a cruz do Calvário, e a gente tem que ir até as últimas consequências, sim. Vamos aproveitar o convite de Jesus, é para a gente beber dessa água da vida e se transformar nessa fonte. Olha o nome da tua igreja, Fonte da Vida. É isso aí, é Jesus e você, que da tua vida tem que jorrar também essa água viva que um dia te banhou, te restaurou, eliminou todas as tuas crises. Você vê como isso é importante? Na Bíblia Sagrada, um dos últimos assuntos tratados por Deus na sua revelação para João, Apocalipse 21, versos 6 e 7. Disse-me ainda, Deus então falando com João, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, amém queridos? Olha Apocalipse 22, um pouquinho mais à frente, alguns versículos antes do término da Bíblia. Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A gente vê de maneira clara, através da palavra, e isso se torna claro por causa da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que Jesus veio para saciar a nossa sede de Deus, aquela sede que causava um vazio existencial, aquela sede que na verdade era sede de Deus, daquele Deus que está lá no meu DNA, porque eu fui criado à imagem e semelhança, e algo falta quando você não se encontra novamente com esse ser que te criou. E uma outra coisa, Jesus veio para fornecer um beber contínuo para manter a vida e a saúde espiritual. Veja bem, Jesus é essa fonte de água que, se você beber dele, nunca mais você terá sede espiritual. A partir do momento que você bebeu dessa água que Jesus oferece, você também se transforma numa fonte de águas para abençoar outras vidas aí fora. E apesar da palavra dizer que quem beber da fonte que é Jesus jamais terá sede, nós precisamos continuamente beber dessa fonte que é Jesus, mas agora para alimentar o nosso caminhar espiritual, o nosso caminhar cristão. Porque não tem coisa mais feia, gente, do que uma fonte que está ali para ser fonte, para trazer alegria, para trazer frescor, para trazer beleza para o lugar, e de repente aquela fonte está vazia, desligada. Não tem coisa mais irritante do que isso? Você vai numa praça bonita, você não vê isso na Europa, só no Brasil, você vai naquela praça bonita assim, em vez daquilo estar ligado, água pulando, né, fazendo aqueles malabarismos, está desligado, os caninhos tudo enferrujado, e aquilo tá, a bomba está quebrada há um tempão. Tem coisa mais feia do que isso? A fonte está ali e ela não está fazendo nada para o que ela foi criada. É a mesma coisa um cristão que não consegue verter água viva, que não consegue verter água da vida para o seu próximo. Mas nós precisamos também desse alimento constante. Eu preciso estar ligado a Deus. É que nem aquela árvore, como diz no Antigo Testamento, que está plantada junto à beira do rio, junto àquela beira onde tem água. A raiz vai, procura aquela água e se alimenta daquela água. E como o rio jamais seca, pode vir o tempo que for, aquela árvore próxima ao rio está sempre bonita, sempre dando fruto, sempre dando flor. Seria o nosso caso. Só um texto a mais para a gente orar. Apocalipse 7, 16 e 17. Olha o que diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a descrição da cidade eterna onde você vai morar, se você até a volta de Jesus, ou até a tua morte, não trocar a tua coroa da vida por outra coisa. A tua morada é essa daí, ó. E diz que o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, vai apacentar e nos guiar para as fontes da água da vida. E Deus vai enxugar toda lágrima, ou seja, todo sofrimento teu vai ficar num passado que você não vai se lembrar nunca mais. Amém? Olha que Deus maravilhoso, olha como Ele nos ama. Olha como a água viva é importante para a tua vida, para a minha vida. Vamos ficar de pé, queridos. Eu pedi para o Fábio uma música que falasse dessa água. Dá para cantar agora? E depois nós vamos estar orando para que o Senhor possa continuar suprindo da sua fonte a tua vida, a minha vida. Por favor, se você sentir que está secando, clama a Deus pela tua vida. Esquece a vida do teu irmão, esquece até a vida da igreja perseguida. Olha o que eu estou falando. Porque uma vida que não consegue nem alimentar a si próprio, não vai conseguir interceder por ninguém. Está perdendo o amor pelo que realmente importa. Então, se você se sente assim, para, pula do bonde e clama pela tua vida. Clama para que o Senhor te alimente novamente, para que o Senhor te restaure novamente, para que o Senhor te encha novamente. De repente você foi e buscou uma cisterna rota e deixou de lado aquele manancial de águas vivas. Se o Espírito Santo de Deus, que está conosco, que nos ajuda a perceber essas coisas, te deu esse toque, te deu esse sinal, para o que você está fazendo e clama a Deus para que Ele te restaure. Pastores, líderes, irmãos, pessoas convertidas há 50 anos, todos precisamos, de vez em quando, de fazer uma revisão na nossa vida, parar um pouco e ver se aquela alegria do primeiro amor ainda existe. Porque a gente está falando de água que flui, que está em movimento, gente. E se a tua vida é uma vida de tristeza, é uma vida de sequidão, é uma vida onde você vem para a igreja, mas não sente alegria, você está como se fosse uma fonte de água parada. Já viu? Já viu aquelas piscinas? Está no fundo da casa e não usam há 2 anos. Você chega lá, tem aquele sapo lá dentro, né? A água está verde, tem aquele musgo em cima, mas você tem vontade de passar longe, sair correndo daquilo. Água parada é isso, além do cheiro, que é ruim. Por isso que em todos esses textos, a impressão quando Deus fala de água, é água corrente. É água que tem vida. Porque água parada, não dá nem para alimentar, não tem peixe, não tem oxigênio, não tem nada nela. Depois desse cântico, a gente vai fazer uma reflexão e vamos clamar para Deus nos abençoar. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor.